AM, YM 360, 760 kHz. Música, informação, esporte, diversão. Terra de Montes Claros, sintonia 760M, a onda amiga em todo o norte de Minas. Terra de Montes Claros, a voz do povo norte mineiro. Terra AM. As manhãs de sábado estão mais animadas na companhia do programa Coração Sertanejo. A boa música sertaneja raiz e romântica, notícias, dicas, curiosidades e a participação popular. Programa Coração Sertanejo, das 6 às 8 da manhã, com a comunicação versátil de Adeli Mendes. Oferecimento Madeireira IP, onde o melhor preço é a qualidade. Temos a madeira que você precisa. Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 465, perto das Castanheiras. Telefone 3221-6515. Minas Diesel, serviços e peças em bombas injetoras e injeção eletrônica para caminhão, caminhonete e tratores. Sob a direção do amigo Boca. Telefone 3223-9956. Afonso Contabilidade, serviços contábeis em geral, consultoria, escritura de imóveis e abertura de empresas. Rua São Francisco, 390, salas 206 a 212. Direção do amigo Afonso Contador. Empório Romara, produtos de papelaria e mercearia, tudo junto. Montamos sua cesta básica pelo melhor preço. Avenida Geraldo Ataíde, 1051. Direção de Roberto Durão, no Alto São João. A voz do povo norte-americano. Terra AM. Você está sufocado? Precisa pagar IPVA, multa ou qualquer boleto? Na JP Cred, nós parcelamos em até 12 vezes no cartão e também fazemos empréstimo. Pegando R$ 1.000, você paga em 12 parcelinhas de R$ 96,31. JP Cred, agora em dois endereços. Rua Camilo Prates, número 241, Centro, e na Avenida Girão 23, número 2122, Santos Reis. WhatsApp 99816-4457. Ou ligue 3213-9330. JP Cred, empréstimo no cartão de crédito de qualquer valor. Tudo sobre esporte, amador e profissional. Esporte sensacional. Esporte. Clara, você imprimiu aqueles relatórios? Tá na mão, chefe. Mas essa impressão está horrível. Você ainda não entendeu? Se o cartucho não é Mastec, o material fica comprometido, Clara. A Mastec oferece a você venda e recarga de cartuchos e toners. Locação de impressoras pagando apenas pelo consumo das cópias. Além da manutenção e impressoras com atendimento técnico diferenciado no mercado. Precisou de impressão? Pensou na Mastec. Mastec Cartuchos. Rua Bocaiúva, 583, Centro. Telefone 3214-1202. Tia, avisa no grupo da família que amanhã é dia de feijoada moda Maísa na casa da vovó. A feijoada com as carnes do frigorífico Maísa já se tornou tradição de família. Bacon, lombo, charque, linguiças. E para sua praticidade, temos o kit feijoada. Você também pode pedir no conforto do seu lar. É só ligar 3212-3773. Frigorífico Maísa. A tradição de servir os melhores kits à sua mesa. As manhãs de sábado estão mais animadas na companhia do programa Coração Sertanejo. A boa música sertaneja raiz e romântica, notícias, dicas, curiosidades e a participação popular. Programa Coração Sertanejo, das 6 às 8 da manhã, com a comunicação versátil de Adeli Mendes. Oferecimento Madeireira IP, onde o melhor preço é a qualidade. Temos a madeira que você precisa. Avenida Deputado Esteves Rodrigues, 465, perto das Castanheiras. Telefone 3221-6515. Minas Diesel, serviços e peças em bombas injetoras e injeção eletrônica para caminhão, caminhonete e tratores. Sob a direção do amigo Boca. Telefone 3223-9956. Afonso Contabilidade, serviços contábeis em geral, consultoria, escritura.